sol. Admiro meu inimigo número um, tal deslumbrante, meu ídolo sem ser onde que insiste no bebop e bambu. Eu apago e aceno, pois ainda é cedo. Por um instante a mais, feliz e com medo, vestido sagrado, manto brilhante e confuso. Eu, tão sem pulso, e com você vou levando um susto ao encontro da minha intrépida revanche. Eu e o meu ídolo cintilante vivemos numa bolha de detergente. Eu e o meu ídolo cintilante vivemos numa bolha. Vivemos numa bolha. Vivemos numa bolha de detergente. São apenas 8 horas e eu já estou de volta, com a bala nas costas, pelo mundo afora, atrás do meu real e vivo instante, bom pra escanear. O dodo doente vai voar, o doido nas correntes segue a se perguntar quem é. Só gente tão alto o suficiente que não consegue dormir se não ligar a TV, querendo mais um instante. O sagrado manto brilhante para o dia da minha revanche.